Diamante novo, diamante em mim. Porque faço ouro, bolando um fininho. Tô queimando outro, e na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu vou pisando fofo. Yeah, o pau da sorte piso primeiro com o pé direito. Meu pisante novo é foda, tá causando efeito. Do jeito que piso, eu imponho respeito. Posso ser farofa, mas meu boot é conceito. Eu tô pisando como bro, tô pisando fofo. Piso nesse macho, ele é chato, mas é gostoso. Hoje é só botadão, eu vou te levar pro cafofo. Tu sai de perna bamba e volta pra tomar de novo. É que meu estilo é caro, sedutor e perigoso. Tem mais de 700k em cash no meu bolso. Ó, 18 quilates no meu jeans e no meu pulso. Eles me pagam caro, por isso que eu abuso. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu vou pisando fofo. Taxa, taxa, Tracy, Tracy, glória, glória, groove. Se ele der sorte de provar, montar logo um fã-clube. Ele explana meu talento e eu nem paguei pela pub. Ela divulga minha vida e eu nem pago pela pub. E eu, se eu colocar no pack, vira o boot mais raro. E elas pula, pula, pula, pula, pula alto. E todo chão que eu piso sobre vira terreno sagrado. Moral pra vacilão não tá tendo, então forte abraço. Ei, segura a emoção que cê tá com as mandraca. Que desce desenrolando por cima, ela vem trava. Se eu jogar pra você minha bunda, cê vem dar uns tapas. Só vai embora comigo porque é pitbull de raça. Ei, aqui no meu setor só tem as especializadas em botar o terror na pista e botar o terror nas mandadas. Ei, aqui no meu setor é só as posturadas. Fica de cantinho no baile, mesmo assim se destaca. Ei, ei. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu vou pisando fofo. Tudo cuidado é pouco, mas eu sempre piso em falso. Cação criaca, são criança, eles não disfarçam. Não aceitam tão cheio de inveja e medo. Quando nós rima racha, esse chão é muito peso. A frieza mantenho, o foco é nos negócios, no dinheiro. Sempre separo o fato do sentimento. Vocês falam muito, eu foco, cresço. Sua vida vai andar quando cê desposar da minha. Um total de zero MCs me intimida. Quiser bater de frente, eu não recomendo. Vai voltar de ré e engasga com veneno. É só gostosa que bola bem, rebola com tudo dentro. Fogo na baga e na inveja, sempre ando com um isqueiro. Quando me vê dançando, ele perde a noção do tempo. Molei, molei, corpo de mola. Bandida da Norte, Lady Leste dando aulas. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na tua inveja eu tô pisando fofo. Tô pisando fofo, tô pisando fofo. E na